3304, está curvando à esquerda para estar formações. Vai interceptar mais umas 2 milhas da Rodrigo. 3304, ciente, após desvios, autorizado elefa. Desvios elefa, obrigado. 895, quem nega 10 no nós, bom. Via Índia, 4299, correção via Índia. Puxando M3112, coordenando com a equipe de sala, participação de Embraer 90 Calda, autorizado por disposição 03, chama táxi. Assim que o azul sair, então chama táxi de hoje. Curitiba, saída prevista na Arboreda. Já pronto, qual é a 3859? Autorizado para Serra Bravo, Charles Tango, conforme a rota plano de voo, nível 360, decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponda 5541 e controle em 120.8. Vancilio 1350, my arrival, Sunset level 080, can 81019. 0880, my arrival, and now 1019 here, like in the 1350. 59. Tango Oscar Golf Kilo, e aponto 4, confirmando apenas o PAD 5. Autorizado o Papatango Oscar Golf Kilo para Barreiras, conforme rota plano de voo, nível 100, decola pista 10, primeira curva à esquerda, deixou de sair da Momo, após a coordenação controle. Transponde 5545, controle no 20.8. Só confirmando, Oscar Golf Kilo vai decolar da correção, decola a partida no 7, primeira curva esquerda, mantém. Contingimento correto, pode ser confirmadamente o POB. Para acionamento, chama a torre em 11895, Papatão Gosco, Golf Kilo, um bom voo. Paulo Salvador, azul, das noites, garoto, pronto para o 9803, autorizado por disposição 09, chama táxi. Livre por suplemento, chamar para o táxi. Azul 2780, my arrival, spot red spot 10, in 81019. Yeah, red spot 10, no. And then to flight level 150. Check to 150. Salvador, Oxené, 6312, ponto táxi, POB 155, alterna Marcelo, 3:20. Autorizado o táxi, à direita, Índia, ponto para pista 10, torre 11895, QNH 10019, Oxené 6312. 0-9-1-1-8-95, via Índia até a monitora da 10, Oxené 6312. Pá Romeu Alfa, Juliette Romeu, bom dia, senhor de identificação. Azul, decolação no 5, controle 10098. A 5,6 milhas, sudoeste de Salvador, foi Mari para interceptar a chegada Mari e repasse para a descida, ajuste na 09. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299-1700, Dael. Azul 4299, bom dia, contato radar, via saída Dael, submantenha 280. Salve via Dael, nível 280, 4299. Ancilio 1350, cleared, etap position. And then 6311 tower, 118 small 95. Xanamia 312 no ponto de espera, pronto para decolagem. Xanamia 312, autorizado a linha de colapso, turno 0, vento 1, 70 graus, turno 0 nós. Autorizado a colapso, turno 0, Xanamia 312. Sierra Bravo, Romeu Papá, 5 horas e 20 ao meio-dia. Autorizado, ataque, contorno abate 1, após 20, ponto de espera, pistola 0, torre 11895, QNH 10019, o azul 9803. Autorizado, ataque, contornando, ataque, contornando abate 1, via Índia para pistola 0, chama pelo ponto, por 295, aqui, 93. 0. 1-2-0. City 1350, Salvador approach. Go ahead, one, City 1350. What conditions to fly Duna, sir? Let's say again, call City 1350. Do you have conditions to fly Duna intersection? Affirmative, City 1350. Fly direct to Duna intersection, distance to 3,000 feet, CNH 1019. All the restrictions ahead are cancelled, Lanchili 1350. Azul 2, Azul 2780, perfect. 1 o'clock, 12 miles north bound. That's in flight level 090 to 3000 feet. You're going to follow this perfect. Air is number 4 to approach to Salvador. Descend to flight level 060. And do you have conditions to fly direct to ETAP, sir? We have direct to ETAP, descend to 060. Fly direct to ETAP and descend to flight level 060. 2780. 1160, livre LS, reporte estabilizado. Ajuste no 019 em Salvador. Estabilizado, 1160. Controle Salvador, muito boa tarde, o Xanem 6312 decolou, uma senhora. O Xanem 6312 comigo mesmo, subo para o 350, está sob contato, radar após 2 mil pés direto, Jamo, após Jamo, Aracaju. Após 2 mil pés, Jamo, após Jamo, Aracaju, autorizado 350, após 2 mil, curva à esquerda, o Xanem 6312. 9803, autorizado a linha MT, pistola 0. Quantas milhas mais pro ideal de descida, Juliette Romeu? 2 minutos de máximo. 20. Nome é 3-1, só 2-0, direito, só 2-9. That's 311, on the ground at 20, leave by right, call ground, 121 decimal 1. 211, leaving next right. Salvador, Bono 630, este é o controle Salvador, aciona a identificação do sol 080. Apresente está autorizado voar direto ITAP. Direto ITAP, direto 080. Direto 160. Bono 160, completa sinal do ILS XRI, chame torre 118, decimal 95. 1295, Romeu 0. Alfa Juliette, Romeu, Romeu, livre descida para 4 mil pés. O ajuste 1019. 4019. Bom dia, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 019. Reportará, vai. Passando Simbra. 19803, livre decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 1 dúzia a nós. Livre decolagem, pistão no 0, azul, 9803. Establish all localizer. Descent to 2000 feet and clear ILS X-ray 10 with 1019 air. We'll call establish on the localizer. Let's see the 1350. Controle azul 4299. Sim, meu nome é Zé. Solicita direto Motiva. 4299, solicite diretamente com o Centro Recife, frequência zona 251, alternando 133-25. 251. Que alternado? Nome é Zé. Zero 03, decola aos 22, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, azul 9803, bom dia. Controle Salvador, azul 9803, cruza mil pés, bom dia. Azul 9803, meu cordial, bom dia, está sob contato radar sol 340, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, Mótica. Após 2000, direto Leda, Leda Motiva, azul 9803. Do 2780, cancel all restrictions ahead, distance to 3050H1019. 3000 pés, ajuste 0019. 3100, alta direto Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 3100, Alpha. 0, solo 25, à direita na Fox, solo 121, decimal 1, bom dia. 101, bom dia. 100 para 7000 pés, um Boeing 737-800 pegou. Alto movimento do meu tempo. 1, chegou 1, 1, 6, 0, 3, 0, táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, 3, 0, 0. no 2, chame Recife no 2685, alternando no 2545. 2685-2545, vou chamar 63 no 2. No 630, livre descida para o 06200. 06200. Padrão, Guardião 09. Guardião 09, reporte para ingresso de decolagem na órbita. O limite serão 10 milhas na proa. Esquerda 320. Negativo, esquerda 320, o limite serão 10 milhas na proa. Alta de metro mil. Do 2780, descend to 2015 and 8 1019. It's cleared, final X-ray approach, runway 10 of Salvador. Report established, all localizer. Bono 630, livre descida para o 050. 050, 630. Established, Lantilly 1350. Chile 1350, complete final X-ray approach, runway 10 of Salvador, and contact tower frequency 118.95. We'll complete the approach, ILS X-ray 10, and we'll contact tower 118.95, Chile 1350, good job. Thank you. Azul 2780, reduce your speed to 170 knots. You have now traffic 6 miles ahead. Morning, Lantilly 1350, continue approach and stand by landing clearance. Continue approach, Lantilly 1350. Está a 21 milhas sudoeste da posição Duna, resuma a navegação na proa de Duna, Alfa Juliette Romeu. Aprova Duna, Alfa Juliette Romeu. Guardião. Indo para o sul até atingir o litoral, Guardião 09, decola os 28. Após atingir o litoral, chama o controle 120 decimal 8. Tem um bom voo, Antônio Graça. Após o litoral 208, Guardião. Zona ingresso, reporte cabeceira 17 para decolagem. Oscar Golf Kilo. Chile 1350, cleared to land, runway 10. The wind is 180 degrees, with 12 knots. Optimum set 1019. Clear to land, runway 10 1019, La Chile 1350. 2780, complete final X-ray approach, runway 10 of Salvador. And contact tower frequency 118.95. 118.95, ok. Ok. 1930, para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado final do procedimento ILS X-Ray para pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Ok, desta 2000, reporte estabilizado, X-Ray, 1930. And, optimum set 1019. Animais. Descendo 3000, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado assinado para procedimento de LSX em reposto estabilizado. Romeu. Guardião 09. Guardião 09, você segue patrulhamento do corredor Axé? Afirmo, o Guardião está no... já está bom, visual com traço final na 190. Precisando sobrevoo, centro tecnológico, próximo a STC. Está distante 4 milhas da final da 190, coordenado com o controle. Está 2 milhas distante aqui da final da 190, Guardião 09, de acordo com a recepção do radar. Mantenha voo pairado no setor Guardião 09, reporte livre no setor. Sente autorizado, mantém voo pairado no setor, formará livre. Papa do Ground, Latilha 1350, bom dia, 1-Alpha. 350, Sugar Head, come back before taxi Juliet. Turn ahead and we'll come back on taxi Juliet, Latilha 1350. Bono 630, atento a helicóptero à esquerda, correção, à direita do ILS após o marcador externo a 510. Chame agora a torre no 895. 1895, bom dia. Adeus 09, afaste para o litoral, tem uma aeronave próxima ao ILS, executando o ILS da pista 10, a aeronave estima 1 milha do 1 minuto do marcador externo. Ambiente visando direção ao litoral Guardião. Controle Azul 9803, passou Leda, 220. Azul 9803, chama Recife no 251, alterna no 3325. Recife no 251, 3325, Azul 9803. K1350, taxi Juliet until gate 09. Juliet and taxi with Juliet and port 09er, Latilha 1350, thank you. Portão 430, 3859, feedback acionar, chama o taxi. 211, thank you. Acero aí da Serra, baixar travado, voo no BR3A. Alvo Salvador, muito bom dia, Azul 2780, Azul 2780, siga via aquilo para o parte 3, atento ao sinalizador. Pela nossa terminal. Eco Charlie 35 está mantendo 500 pés à sua direita, afastado aproximadamente 2 milhas, prosseguindo o litoral sul. Não vai interferir na aproximação, tem pouso autorizado na 10. O vento 1.60 graus com 1.4 nós, 14 nós, gol no 630. No 6307. Tráfego no radar, mantenha o rumo de decolagem até 3.000 pés, após autorizada sair da mão. 3.000 após sair da mão, o Oscar Gorfila. Você recebe agora o Oscar Gorfila? Assim, recebo o modo alfa, ainda não recebo a altimetria do Oscar Gorfila. Controle Guardião 09, visual com traço após. Tem condições de seguir sem interferir. Então você já segue para qual setor? Intenciona o setor da STC, alinhamento da 190, alcançado 2000. Negativo, você vai manter a presente posição, tem outro tráfego aproximando para o ILS. Gente, mantém a posição de litoral. Xanair 6250, acione identificação, desça para nível de voo 130. 130, Xanair 6250. Conforme a diz, informação prevista é a Lima. 1211, solo, por gentileza. Dia Guardião 07, prossiga. Uno 4 milhas, tráfego rumo oeste no nível de voo 150, para o senhor livrar o tráfego em altitude, prosseguir na descida. Afirmo, incrementando a razão de descida 6250. Ponte para da Oscar, Guardião 07. É 30, solo 37, à direita, solo 21, decimal 1, bom dia. 21, bom dia. Papa Romeu, Silvio Serra Lima. Aciona identificação, já no ideal de descida? Mais 4 minutos de terra, desde o curso. Romeu, Silo Serra Lima, do presente voo Itape. Da presente Itape, de Serra Lima. Quilo da presente está autorizado, curva à direita, direto Momo. Curva à direita, direto Momo, Oscar Golf Kilo. Presença 1-0-0, Oscar Golf Kilo. Não compreendi, Oscar Golf Kilo. Ascensão está autorizada até nível de voo 1-0-0, suba para nível 100. Ah, 100, Oscar Golf Kilo, atendendo. Fechando em 6250, da presente está autorizado, voz direto Duna. Projeto 1, 62, 50. Câmbio Eco Índia 7 visual para Ilhéus, nível 065. Se autorizado 065, decola da pista 17, primeira curva direita, ingressa inicialmente no corredor Axé, restrito 1.000 pés, aguardando liberação do controle que opera na frequência 120.8. Acione no transponder 0273. Então, Alfa Juliette Romeu, chame sua Juno no 8, decimal 95. 9. Passando o externo no 00, tensões após o externo se autorizar, prosseguiu no 7, o Alfa Juliette Romeu. Guardião 07, decola aos 39, chama o controle em 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, grato. 09. Guardião 07, você já comprou a Norte, se afastar 3 milhas das suas unidades do aeródromo de Salvador. Temos um tráfego aproximando no ILS da pista 1-0. Está se afastando no setor Norte, não vai interferir com tráfego na 1-0, Guardião 07. O que o setor sobrevoa, Guardião 07? É, sobrevoa Norte, no setor Norte, afastado 5 milhas do campo, pouso no Grupo Zulu, Batalhão Rodoviário. Quente. Coronel, Guardião 09. 09, prossiga. 09, Itapuã, retornando retorno, elevador, pouso, pista 1-0. Tem um setor abaixo de coordenação com a Torre Salvador. Não aguardo. Cabe o descido aqui perto. Silo Serra Lima, desça para nível de voo 080. 080, por exemplo. Guardião 09, chame sua Juno no 8, decimal 95. 129, tem camarada. Motor em Salvador, Moisés Bozinho, Boston 2-1, sendo identificação, dessa para 4 mil pés, a chegada é a Boston e ajuste em Salvador 1019. 4.1019 na Boston 1019. Solta 3.63 na posição 2 para acionamento na posição. Quem no portão 2? 3.63 na posição 2, acionamento na posição para o posterior. Gente, o acionamento é pronto para o push 3.63. Down, 6311, alright, copy. Okay, to Guarulhos, 511, 360, repeat. Takeoff runway 10, after takeoff, dial the pastry, then fly Leda, after Motiva transition. Then at Zulu 10, then according to Atran route. Salvador control, frequency 120, decimal 8, squawk code 5560. Decolagem 4-1, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Padião 01, confirma, está pronto a decolagem da presença do Pático? Firmo, da presença do Pático, sem interferir com a aproximação da 17, estou com tráfego na curta final, o Guardião 01, o vento é 170 graus com uma dúzia a nós. Um proa sul, prossegue, recorte fora do solo. 3250, canceladas as restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. Entendi, está na proa de duna, 3 mil pés, 10019, 6250. Controle de restrições, Salvador, voo 1648, mantendo 70 para de mar. Voo 1648, sua identificação, desse é o nível de voo 090, chegada é a mar. 090 na Mare, 648. Obrigado, pushback, está 3663, chama o táxi. 3663, para coordenação com os tráfegos locais. Mike, Romeu Alfa, prossiga para a rotatória, reporta Miguel de descida. Guardião 01, decola os 4-3, com ProaSul, prossegue, chamando o controle 120, decimal 8, bom voo, regresso. ProaSul, chamando o controle 120, decimal 8, grato, 01. 209, flag para o final, 107. Guardião 09, aguardando pista livre. Não aguardo, se autorizado, pouso pairado, cabeceira. Sou Juliette Romeu, qual estacionamento? Solos 4-4. Entre libera a esquerda na Taxi Quebec, aguardando, passa um 8-0 e aguarde para regresso à pista, Alfa Juliette Romeu. Copiou, Oscar Golf Kilo? Não copiei. 500 pés por minuto, senhorita, Oscar Golf Kilo. Quem? 109, o vento 160 graus, uma dúzia a nós, tem pouso autorizado, cabeceira 17, reforço solo controlado. Pouso pairado, cabeceira 17, formará no solo. Vai atingir o 080, Silo Serra Lima. Silo Serra Lima, desça para nível de voo 050. 050, Silo Serra Lima. 36250, desça para 2000 pés, ajuste no 019. Utilizada final do procedimento ILS-XA para pista 90 de Salvador, reporte estabilizado. 2 mil pés, autorizado ILS-XA, reporte estabilizado. Channel 62, se quiser. Era Gramada, observando o tráfego sem interferir, prossegue a área Gramada até o pátio do GRAER, Guardião 09, livre frequência, bom dia. 09, na altura de Pissuaçu, Sintra, vai fazer um monitoramento nos estádios Barradão e Pissuaçu. Coordenaremos com a senhora, Guardião 09. Gente, mantenha o litoral e reporte quando pronto para seguir para os estádios. Nós temos 5 aeronaves prosseguindo para o ILS, para a pista 10 no momento, o Guardião 01. Guardião está ciente, está mantendo o litoral. que eu consigo confirmar na Pro de Momo? Na Pro de Momo, acho que é você. Bono 621 para informação, tráfego, posição de 12 horas 20 milhas, tráfego no rumo noroeste, passando 070 para 100 Charlie 208. Previsto algum dia à frente? Índia. Cabeça para 3.000 pés, ajuste no 099. 3.000 pés, ajuste no 099, que serra ali. O Gol 1648, livre descida para o 050. 050, 648. 5, ajuste 1099 no Gol. Stand by a minute, please. I will check your flight plan. Tem 3859. Chame no presente, 1288, alternando no 260. 3860, 3859. Obrigado, boa. Luciano Lima, desce para 2.000 pés, ajuste no 099, autorizado a final do procedimento e ele é que reporte estabilizado. Gente, 2.000 pés, ajuste no 099, reportará estabilizado. 273, Índia. Ou 1648, livre de restrições da frente, desce para 3.000 pés, ajuste no 099, do presente apoio Duna. Duas milhas, preço de aproximação da 10, centro tecnológico. Se é autorizado, da presente, manter a frequência. Negativo, Guardião 09, temos aproximações ILS. Você vai manter pro Sul, mantendo minha escuta e efetuar espera sobre o farol de Itapuã, aguardando autorização, Guardião 09, decola os 49. Gente, matéria escuta, no aguardo para a coordenação. Romeu, Romeu, Queen, já. O Oxalé 6250 completa final do procedimento, torre no 1895. 1895, Oxalé 6250. Oxalé 2733, controle. Delta 3663, mantém a posição. Torre Salvador, Oxalé 6250, LS 10. 250, bom dia, altímetro 1019, tem pouso autorizado, pista 10, vento 170 graus, 14 nós. 1019, pouso autorizado, pista 10, Xenair 6250. O meu é com Índia, controle. Índia não escuta, prossiga. Olha, meu pé, via corredora, se reposta através do farol da barra para informação, temos o tráfego do Guardião 05 nas proximidades da boca do Rio 570. Está atento do tráfego e vai manter o número 7, depois estará no farol Inter. Controle, o Michael Melo, na escada rotatória, vai descer para 500. Romeu Alfa, mantém o setor da rotatória e chame turno no 8, decimal 95. 295, chamará Michael Melo. Ou 1648, desça para 2.000 pés, ajuste no 099, está autorizado a final do procedimento ILS, que para pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Preciso 2.000, cono 099, reportará estabilizado, ILS X-Ray, gol 1648. Controle, Guardião 01, está 1.000 pés, na vertical do aeroclube, no voo pairado. O Romeu Equíndia informa agora o tráfego do Guardião 01 no nosso 1.000 pés na vertical do aeroclube. Está agora a sua direita, a uma milha afastada, está visual com tráfego? Afirmativo, ainda visual com tráfego, vai ficar atento. Fique atento. Não tem a separação com tráfego Romeu com Índia. Vai para a pouso em Salvador, Mach 3, está visual com a final da guerra. Sem interferir com a 1-0 e atento ao tráfego, vai modificar regras, o Bravo Eco 9 Lima vai prosseguir para a pouso 1-7. Sem interferir com a final do 1-7, reporte no través norte da torre, Michael Mel. Sem interferir com a Zoa, reportará no norte do aeródromo. Luz Zero, Lima, presente. Vamos lá, 252, curva na esquerda. Após base pela direita, reporte na curta final 1-7, Kilo Serra Lima. Gente, reporta na curta final do 1-7, Kilo Serra Lima. Padrão 09, informa o tráfego. Bravo F9 Lima, abandonando o ELS, prosseguindo para o pouso visual 1-7. Está visual com o tráfego? Afirma, visual, autorizado, prossegue para o pouso sem interferir. Interferir, reporte solo controlado. Guardião 09, vento de aeródromo, 170 graus, 14 nós. Sente, reportar um solo controlado, Guardião 09. Trem 63, Alimã 100, cabeceira 10. Cabeceira 63, a aeronave solicitou o nível 105 como sinal. Oscar Golf Kilo, plano modificado, Alvo 1253, tudo para nível de voo 105, Oscar Golf Kilo. 105, Oscar Golf Kilo, graças a Deus. Voo no 621 para o localizador, curve à esquerda, proa 130, desça para 2000 pés, ajuste 1099. 130 na proa, 10-2, 3-9-0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- Vocês já têm só para o 065 depois do farol? O Romeu é com Índia, mantenham no meu pé até através de Vera Cruz. No helicóptero mantendo 500 pés, setor norte, não vai interferir com a decolagem. Tem livre decolagem da 1-0, vento no 70 graus, uma dúzia a nós, está 3663. Está 3663, está 6250, ligou a mesa. Bom dia, 6250. Siga em frente. Juliette, portão 02. Juliette, portão 2, 6250. Controle, o guardião tem intenção de cruzar para o setor norte, depois de Sintra, para monitoramento do barradão, se autorizado a 500 pés. O guardião 01? Ah, sim, o guardião 01. Salvador, frequência 1-1-8-9-5. 648, 118-95. Ativo, guardião 01, controle. Na escuta, prossiga. 500 pés, o senhor vai ficar entre Simbra e a posição Duna, confirma. Afirmo, vou monitorar o barradão, mas sem interferir com os tráfegos. Mantenha 500 pés e eu estou com o seu transponder me indicando 800. Está ciente, está descendo de 1.000 para 500 pés, o guardião 01. Esse inicialmente para 500 pés, informe aqui de 500 pés. Só uma hora, 500 pés, o guardião 01. 648, eu tenho tráfego à sua direita, 3 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés. Não vai interferir na sua aproximação, 648. B21, desça para 2.000 pés, 2019, aguarde transferência. Desça 2.000 pés, 2019, aguardando. É com Índia, autorizado a ascensão 065. Autorizado a ascensão 065, autorizado. Vai mantendo a linha do litoral até Ilhéus, senhor Romeu, é com Índia? Autorizado para o direto para Ilhéus. Autorizado. Autorizado para o direto para Ilhéus, 065, autorizado. Controle de Salvador, bom dia, está 3663, passando 2.600 pés, Dael, Lisa, Motiva. Sou Dael, vigilância, eu, via Pedro Dael. Via da Elsa, 3663.

621. 621, descendente chamatório. Tô sente Michael Romeo Alfa. Já pronto para decolagem? Nossa! Mas qual o transporte que está alocado? 0212. Ok, 0212, mantém, chame a torre para decolagem, são quantos a bordo? Quantos? Para Enlace? Enlace. Gente, chame a torre para decolagem, ajuste no 019. Se possível, direto com Proa Norte. Inicialmente mantém a posição. Eco Zulu November, decola 59, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, Eco Zulu November. 08, obrigado. 065 para Guarulhos, prepara a DEA, 4 minutos de chamada. Continue down to 2,000 feet. Page 109, clear for ELS approach from establishment 1,000 course. 209. Tudo forte, proteja. Correto, general. São quantos a bordo? Com dois a bordo, chame a torre 1895 para acionamento a 29019. Por favor. Mike, bom dia, prossiga. Estamos na posição 2, 5, 4, 3. 3896, continua até o nível 060, 3896. Funcionamento, chame táxi, não, número Alfa. Alfa. Nome é do Júnior, bom dia, siga via Alfa, Juliette, portão 7. Alfa, Juliette, portão 7, bom dia. 02, confirmando o destino Enrimar. Enrimar. Posso saludar Enrimar, controlado, Mike Romeo Alfa. Vento 170 graus, com 14 nós, 14 nós. Controlado, reportará Mike Romeo Alfa. Livre decolagem da 17, Papai Romeu, Whisky Oscar Bravo, vento 170 graus, 14 nós. U2796, confirmo. Afirmo. Confirmo destino? Não, pessoa. Fecha confirmado do plano? Já falou 8, passou 2 minutos. 7.58, vou confirmar o plano do meu, que chegou no sistema e já chamo para a conta, ok? Ok, está pronto o 2796, está escutando. Romeu, Whisky Oscar, Bravo, decola 03, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado aí, ô, gente, boa, bom dia. É. Controle de Salvador. Boa tarde, Papai Romeu, Whisky Oscar Bravo, decolado para a série. Whisky Oscar Bravo, na saída Arbor Via. Atenção até o 380. Positivo, Arbor Via. Atenção até o 380 autorizado. Whisky Oscar Bravo. Para ingresso no 7. Azul 2796 na escuta? Na escuta, Azul. Você pode confirmar por gentileza o nível? 150. Gente. Pois não, 3663, chame o centro Recife 12545. Caso negativo, vou ter nenhum no 3325. 3663. Agog, Rio de voo 360, saída da El, Leda, Motiva, decola puxando a 0, número curva direita, aciona 5006, controle 1208. Enter Romeo Alpha, controlado 205, bom dia. Cassino Romber Alpha, reporte pronto para decolagem, cabeceira 17. Já está iniciando agora o Papa Tango Mike? Já está melhor. Excelente, Papa Vava Tango Mike, frequência livre, bom dia. Okay, we have your flight plan, so, but the estimate of what time is 1400. We can't pass the clearance right now, only about 15 minutes. Romber Alpha, mantém a posição. O PEN é liberado da restrição na posição ITAP. I-19 ajuste, informe estabilizado. PEN 2000, livre da restrição ITAP, da 396, estabilizado. É 5 Índia, 1895 no ponto de espera, 1019 na Cristo Morro. Você me ouviu, Andrei? 28. Vicente, 28 Morro. É 6201, se baixa, você está sobe, test ground after the point of goal. Has passed, you are clear, push back and start. Salvador, ajuda 796. Prossiga. Já teria a nossa autorização, senhor? Estão verificando sempre que está entrando em contato conosco agora mesmo. Só um minutinho. Nós temos uma VLA para as 307, ok? Foi confirmada agora com a companhia. Tá, ok. 307, gente. Graças. Romeu Whisky Oscar Bravo. Liga pro Whisky Oscar Bravo. Ele agora no centro do Recife, em 128, decimal 8. Caso negativo 126, decimal 0. 128, decimal 8, negativo 126, 0. Obrigado aí. É, que boa. Bom dia. Bom. UB, Delta, India Lima, Uniforme Bravo. Oscar, pelo Whisky 50, then accord flight time route. Ready partner is Momo, Mike Oscar with transition